que eu queria era falar contigo. Mais tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada. E em soluço já não ouço tua voz. Que saudade, que saudade eu estou de você e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas pra ver se você lembrava de mim. Eu não suporto mais ficar nessa indiferença. Não dá mais pra viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Há muito tempo eu não te ouço me chamar de meu amigo. Que saudade eu tô de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Eu ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo. Mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada. E em soluço já não ouço a sua voz. Que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de buscar e de se converter.